Da janela da minha casa, mais precisamente na Ceilândia Norte, eu vejo um mar de caixa d'água em cima das casas. Embaixo de cada caixa d'água dentro das casas, tem as pessoas e seus mundos particulares. Da minha janela é uma de caixa d'água. Quem já sabe nada, quem não sabe aprende. Quem não aprende afoga, quem afoga desce. E conhece o que nunca imaginava. Volta e sobe com a porra toda, voa e surpreende. Porque eu vim do nada, igual Pablo da Colômbia. Igual qualquer um que sonha, tipo samurai perrengue. Bicho do mato, bicho do centro. Tranquilidade a 1000%. Estilo freehand, estilo freestyle. Estilo livre até depois que o mundo acabe. Até acabar a maldade, eu tô de passagem. Aí malandragem, é o seguinte. A vida adulta é um teatro, todo mundo brincando de sério, mas todo mundo no fundo é criança, todo mundo chora, todo mundo é erê. Vamos ser felizes com a nossa cara, certo? 2020, liga, chamaram o síndico, a molecada da Ceilândia atacou de novo. Os meninos são do bem, mas são gananciosos, e querem cheiro no bolso, cheiro de puti novo, pratear o pescoço. Chamaram o síndico, a molecada da Ceilândia atacou de novo. Os meninos são do bem, mas são gananciosos, e querem cheiro no bolso, cheiro de puti novo, pratear o pescoço. Rodar esse mundo todo, pra que todo mundo sinta o aroma do esgoto. Só baseado no grosso, do tipo ignorante, só pra comemorar quando nós fez por onde. Ouvindo Nate Dogg num rolê de ontem. Fazer o aluguel ainda sobrar pro restaurante. Não mais pagar a água, agora ser dono da fonte. O melhor ser a fonte, me tornará água que passa pela fonte. Criação constante, riqueza abundante, pros estranhos e pros semelhantes. Só vou se for de bonde. Sem lenço, tem documento ou conta no banco. Pensa que é tenso, tanto que trampo um monte. Chamaram o síndico, a molecada da Ceilândia atacou de novo. Os meninos são do bem, mas são gananciosos, e querem cheiro nervoso, cheiro de cultivo, pratear o pescoço. Chamaram o síndico, a molecada da Ceilândia atacou de novo. Os meninos são do bem, mas são gananciosos, e querem cheiro nervoso, cheiro de puti novo, pratear o pescoço. Chamaram o síndico, chamaram o síndico, chamaram o síndico.